Muito boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo, arranque do programa número 374, com um convidado, um repetente, já passou por cá em situações anteriores. António apresenta a nossa emissão desta noite. E bem o merece, diga-se. O convidado é Ricardo Raimundo e tem uma das virtudes do seu trabalho, é à volta das figuras ou daqueles episódios menos recomendáveis da história de Portugal. E esta noite é sobre os maus da história de Portugal, gente importante, reis, princesas, rainhas, adúlteras, bandidagem do melhor e do pior, tudo passa aqui nesta conversa e depois figuras também, como dissemos, incontornáveis, mas que, para a afirmação do poder régio, acabaram por fazer justiça pelas próprias mãos. Uma excelente conversa, um excelente livro. Não estamos aqui a discutir as dimensões de trabalho historiográfico, de investigação, pesquisa, não é isso que se pretende, mas é um excelente livro para estudantes de história ou aqueles que pretendam conhecer a memória histórica e cultural do nosso país. Relembramos a propósito que na próxima terça-feira, mais uma sessão, mais uma conversa de livros com o Rumo e os seus autores. Manuel Jorge Marmelo estará no Salão da Reitoria a conversar com todos os ouvintes que queiram perceber e entender o trabalho deste escritor da moderna literatura portuguesa. Boa noite e melhores leituras. Ricardo Raimundo nasceu em Lisboa em 1981. É licenciado em História e mestre em História Moderna pela Faculdade de Letras de Lisboa. É colaborador do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa, onde trabalha no projeto Portugalia Monumenta Misericordiarum. Colaborou no Dicionário Histórico das Ordens e Instituições Afins em Portugal, uma publicação de 2010. É autor dos livros Vidas Surpreendentes, Mortes Insólitas na História de Portugal, Escândalos da Monarquia Portuguesa e, mais recentemente, Os Maus da História de Portugal, todas as obras com edição da Esfera dos Livros. Ricardo, e boa noite por ter aceito o convite. Percebe-se, tivemos a conversar um bocadinho off record, que dos seus trabalhos anteriores, provavelmente estas criaturas, tarde ou cedo, iriam merecer o seu interesse, o seu trabalho, a sua atenção, a escrita, e ele, de facto, aqui está. É assim, equacionou à época, ou foi o trabalho de investigação, o trabalho de colocar nos dois livros anteriores, que começou a perceber que também isto era do maior interesse para leitores e leitoras interessadas por estas questões da história, estudantes do ensino secundário, do ensino superior e até professores que queiram, eventualmente, despertar o interesse de uma forma mais sistematizada, objetiva, que é este trabalho que aqui está neste seu último livro. Muito boa noite. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para estar aqui presente já pela terceira vez. E, de facto, aquilo que vamos encontrar aqui nesta obra é, em alguns casos, o retomar de personagens que já foram tratadas nas obras anteriores, justamente por isso, porque as abordagens que lhes dei nos anteriores não foram, por assim dizer, suficiente, ou seja, não se esgotaram. Havia sempre a necessidade de acrescentar mais qualquer coisa para que se pudesse compreender essas personagens, e por isso é que vamos encontrar aqui Alguns o que retomar de alguns personagens, de algumas figuras que se enquadram nessa, que é sempre uma rotulagem que, a nível histórico, é sempre quase ingrato fazer, que é classificar alguém de bom ou de mau, e é preciso ter sempre muita atenção à questão, sobretudo da, nesta, um pouco maniqueísta, nunca somos totalmente bons nem totalmente maus. Uhum. Portanto, há sempre um lado bom e um lado mau, e foi precisamente com esse cuidado e com o cuidado de não julgar à luz de hoje. Portanto, tentar sempre analisar as figuras, os factos, distanciadamente, à luz da época, à luz da mentalidade e das ideias da época, se bem que, por vezes, isso acaba sempre por ser um pouco utópico, É difícil porque é fazer muito esse difícil exercício, não fazer esse exercício é? sem, no fundo, transmitir um pouco a experiência e o contexto de vida do próprio historiador e da própria pessoa que o faz. Vamos aqui pelos bons que aqui estão neste livro. Eu sou de uma geração, portanto, que leu já na parte final, mas pronto, mas lemos os Lusíadas. Há aqui figuras que aparecem neste seu livro, que para nós, e depois basta aqueles que tiveram acesso até aos livros de história, por exemplo, da primeira classe, que tivemos que ler. Algumas destas figuras funcionaram para nós como quase figuras míticas, que nos obrigaram quase a olhar para elas com, para além do embevecimento, olhávamos para elas como figuras transcendentes, próximas quase Como dos grandes deuses, heróis. dos grandes heróis. Vasco da Gama, por exemplo, é um deles que aqui está retratado. Afonso de Albuquerque é outro. Fernão Magalhães foi sempre aquela figura que nos era um tanto Sempre ou um quanto pouco ingrato. indiferente. Aparecia lateralmente, e o Ricardo até me relembrou realmente que nos Lusíadas aparece lá realmente Exatamente, sim. o Camões, Luís de Camões, faz uma pequena, quase uma nota de rodapé, não é nota de rodapé, mas pronto, aparece assim quase en Assim. passant. Mas estas figuras, por exemplo, que nós temos Afonso de Albuquerque, uma figura que era mítica, um homem que pôs o império, construiu quase o poderio do Oriente, e Vasco da Gama, o homem que faz a viagem que à Índia, e no entanto, e quase para nós ficou no nosso subconsciente, ou na nossa forma cultural de entender a nossa história, que só fez aquilo. Mas o homem foi mais do que uma vez, aqueles que estudaram, no meu caso, mais um bocado, percebi que ele fez uma segunda, mas a criatura acabou por nunca, não largou a Índia assim de ânimo leve, isto por um lado, e por outro lado, por onde passou também as coisas não ficaram, mesmo dentro da própria viagem. Portanto, isto foi mesmo assim. Portanto, estas pessoas, para os jovens que agora, vamos lá, o lado bom disto tudo é que as novas gerações que irão ler o seu livro provavelmente têm um conhecimento mais objetivo, e nós, os mais aqueles mais antigos, olham para esta história e alguns ficarão assim um bocadinho admirados e com algum Admirados, espanto, exatamente. mas afinal esta tropa era mesmo assim. E Sim. portanto, é a pergunta quase assim de pé ligeiro que se pode colocar nestas Sim, circunstâncias. no fundo nós olhamos para o Vasco da Gama, para o Afonso de Albuquerque, como de facto grandes figuras e grandes heróis da nossa história, e de facto foram figuras que tiveram um papel primordial naquilo que diz respeito à consolidação e construção do Império Português na Índia, não é? Mas a verdade é que, portanto, o próprio Vasco da Gama, o seu mau gênio, o seu mau caráter começou logo Logo cá no sítio, não é? Começou com cá, uma série de claro. conflitos com nobres e de que só se livrou porque tinha relações muito próximas com o monarca, e não perdoou ao próprio monarca o facto de não lhe ser dado o senhorio de Silves, Que ele arranjando queria. constantemente problemas e chegando mesmo a criar uma espécie E o de monarca começou birra, a olhar para ele assim um bocado de um lado pouco de também. lado. Começou a ficar um bocado farto Exatamente. daquela cega rega que o homem estava sempre ali Sim, a chatear. claro. Era um pouco isto, não é? Sim, e depois também a própria questão de quando Vasco da Gama chega à Índia, há a necessidade também de afirmar o seu próprio poder, e daí levar a cabo um conjunto de ações. O problema é que para a época, havia ações que eram permitidas, haviam outras que hoje não nos fazem muito sentido serem permitidas, mas para a época eram permitidas, mas também não era tudo permitido. E há algumas ações, como por exemplo, a nível do direito internacional para a época, não era bem visto uma embarcação ser afundada com mulheres e Com crianças, crianças. por exemplo. Isso era, para o direito internacional, era condenável. E Vasco da Gama, por uma questão de princípio ou de irritabilidade, decidiu afundar, portanto, uma embarcação, simplesmente porque exigiu um resgate, diga-se de passagem, um resgate extremamente elevado, porque nessa embarcação iam alguns dos árabes mais Mais ricos, ricos, claro. e Vasco da Gama exigiu toda a fortuna. Portanto, não foi aceito, claro está, e ele, já irritado, mandou afundar o barco todo. Portanto, uma atitude algo cruel. Ultimamente, Afonso Albuquerque, creio que todos nós conhecemos, até o próprio Afonso Albuquerque ainda hoje continua como um pouco como uma figura que construiu o Império no Oriente, mas à custa de muitas ações terríveis e sem escrúpulos. Inclusivamente lembro que na Índia era comum as mães, quando viam os filhos a portarem-se mal, diziam-lhes: tem cuidado porque vem aí o Albuquerque. Portanto, isto remete logo Para o para imaginário o e para a imaginário realidade, e o que para a foi. realidade. Afonso Albuquerque não se importava de mandar, ou melhor, fazia-o como forma de atemorizar a população e para se fazer respeitar. Mandar cortar nariz, mandar cortar orelhas e Orelhas. depois mandar os prisioneiros pelas ruas como forma de tentar manter o respeito. Claro está que isto, à luz da época, não causava muito impacto. Causava algum, não causava muito. Era mais a Hoje, dimensão do castigo, se mas a quisermos, dimensão. as criaturas, os cativos, que Exatamente. se eram às centenas, provocaria talvez, por um lado, o receio da figura, a admiração pela coragem do homem. Portanto, este Sim. tipo era tudo enquadrável dentro de, vamos lá, um certo limite. Portanto, por um Sim. lado, era razoável o tal medo e o receio, talvez fosse pela dimensão Dimensão, que exatamente, talvez porque a figura. os próprios cronistas relatam que muitas das vezes o mar ficava completamente vermelho, ficava tingido de vermelho, tal era a violência com que das ações postas em prática. Este sentimento do mar e do vento, ao som do vento e do mar. Carregados de uma banda e tão pouco da outra, tão boiantes daquela, desengonçados na rota, penetrando a grandeza dos oceanos das ilhas. Servia a quilha de costado e o costado de quilha. Ventou-nos o vento, ventou por mil invenções e maneiras. Ondas e águas pelo ar, emborriscadas e chuveiros. E no corpo banal de rastros da tolda, nos mastarelos e até por fora do casco, já tudo são furias, pandeiros e zombarias. Vão em nossa companhia em grandes festas multicores, muitas aves mariscam e muitos peixes voadores. Uma turba de baleias em bailes burrifos são elas, rompendo neste mar de rosas manchas novas de aguarelas. Vem até nós daqueles céus infinitas andorinhas, que no sabor ninguém sabia se eram carnes ou sardinhas. Sem Santo António, fios do Tino, há peixes feros tão danados, fuscos e mal encarados, mas tudo são furias, pandeiros e zombarias. Contemplando dos chapitéus o movimento dos céus e carteando o sol também, meu bem, eu circundo nas verdadeiras partes do mundo só para te abraçar e beijar. este sentimento do mar e do vento, ao som do vento e do mar. Aguenta o barco altos mares convocados pelos ventos, com que a fava lhe metia muito pelo barlavento. Se não quando o marinheiro aos saltos pelo desconjunto gritou que se dava já antes de mais como defunto. E aponta a onda que de muito longe chega levantada, sobre ela vinham furiando vultos negros em manada. Mas passa o mal e o vestigoso, tudo se esquece, acabou-se, o que foi passado, passou-se. E tudo são folias, pandeiros e zombarias. Contemplando os chapitéus, o movimento dos céus, e carteando o sol tão bem, meu bem, eu circundo nas verdadeiras partes do mundo, só para te abraçar e beijar este sentimento do mar e do vento, ao som do vento e do mar. O que é estranho é mais ou menos, pronto, coloco-me aqui quase no leitor médio destas questões, que aprendeu, leu umas coisas e tal, e sabe com mais cuidado, mas normalmente a ideia que se tem é que esta gente que foi para as navegações, os navegadores e os marinheiros e tal, era tudo assim malta um pouco arregimentada. O grosso da coluna, o braço, os braçais, os que iriam trabalhar, pronto, era o que havia e vamos embora, uns presidiários, uns condenados, uns que sabiam, outros não sabiam. Se não sabiam, aprenderiam durante a viagem. Mas os comandantes, teoricamente, seriam algumas pessoas, pronto, relativamente bem formadas. O que acontece, grande parte deles, pouco lhes falta para ser um fascinura retinto. Exatamente. Era tudo... Admite-se que era necessário a ferro e fogo, um comando firme e forte. E isto porquê? Porque os cronistas da época, João de Barros, portanto, basta pegar nos homens que escreveram sobre o Oriente, apesar de serem nacionalistas ou portugueses, alimentavam, de facto, o espírito da cruzada ou da cultura cristã do Ocidente, Portugal, Espanha, não sei quantos, mas eram homens que também procuravam tabelar um pouco isto com alguma objetividade. E grande parte deles olharam para estes homens assim com um bocado de bem distanciados. Exatamente. E cáusticos o suficiente. Portanto, podemos fiar e acreditar nos cronistas do Oriente, quando eram homens que estavam dentro do mesmo princípio, vamos lá, do mesmo paradigma, mas estas questões começavam-lhes a incomodar as noções de bem, de mal, é ético, correto, incorreto. Também isto era mesmo assim. Portanto, daí... Os próprios cronistas terem esse certo distanciamento, porque muitas das vezes os próprios os navegadores, o Vaz da Gama, o Afonso Albuquerque, eram figuras da nobreza, né? Mas a verdade é que para comandarem essa horda quase desgovernável, não é? Era necessário impor uma força muito férrea, que muitas das vezes só era respeitada com o recurso a esse tipo de atos, e que certamente a quem estava na corte, a quem estava a redigir uma história daquilo que estava a passar, acabava por... De certa forma, também por causar algum repúdio, porque lá está, ultrapassava um pouco aquilo que seria o aceitável. E nota-se, em algumas passagens, um certo distanciamento, como estava a dizer há pouco, relativamente a esses atos e a essas atitudes. Que, por exemplo, o próprio os cronistas, João de Barros, o Fernão Lopes de Castanheda, quando falam, por exemplo, do Fernão de Magalhães, que também estávamos a falar há pouco. referem-no como um traidor, como é que é possível que um homem vendesse por 100 réis. Isso era mal formado, eram pessoas retorcidas, ou alimentavam demasiadas expectativas, ou eram primas donas que se achavam com todos os direitos do mundo e à pequena coisa fizeram o que fizeram. Por exemplo, o Fernando Magalhães. O próprio Fernando Magalhães tem uma atitude que ele foi nomeado para, numa campanha em África, fazer a repartição do espólio de guerra. E uma das primeiras suspeitas é que o Fernando Magalhães tentou-se aproveitar desse... Logo ali. Portanto, isso deixa antever uma figura que também não seria muito, muito escrupulosa. Portanto, quem faria isso? Mas aquilo que o Ricardo cita aqui no seu livro é que o Fernando Magalhães, por exemplo, era um homem... Vamos lá, não era todos os dias, mas era um homem muito próximo do poder. Sim, sim, ele frequentava a corte. Escudeiro. Foi escudeiro, portanto, é uma pessoa habituada aos meandros da corte. Exatamente. O que leva, por exemplo, uma figura como esta, por um lado, a comportar-se assim, caprichosa ou chantagista o suficiente, e por outro lado, a linha B, o poder, a própria corte, os conselheiros do rei, não ter percebido que a criatura era mesmo assim. Não acreditaram na empreitada dele, que ele era sério, era homem capaz de... Porque depois vemos, ele morreu tragicamente, como diz no seu livro, e vai dizê-lo do porquê, porque ele era geneticamente assim, usando esta terminologia, era uma figura mesmo mal formada desde o que nasce torto, tarde ou nunca, erga um pouco assim. Dá exatamente a entender esse julgamento, porque o próprio Fernando Magalhães morre quase que, diríamos hoje, insolitamente, porque decide tentar aproveitar a sua sorte e apoderar-se de uma ilha para depois pedir a Carlos V de Espanha o senhorio dessa mesma ilha, e acaba por se envolver num confronto entre duas tribos e acaba por morrer. Portanto, é perfeitamente plausível que esse espírito ambicioso o tenha depois, tenha levado à sua condenação, e é aceitável que ele tenha desde muito cedo esse tipo de comportamento. Logo, essa má formação em tentar-se apoderar de algo que foi chamado para repartir numa justa proporção. Depois, a apresentação do seu projeto ao rei de Portugal, que na altura não fazia sentido para a política portuguesa, mas ele decide levar a efeito essa ação, e há alguns seguidores que falam que nesta época não havia muito a ideia de nacionalismo, ou não teríamos a ideia de nação tão vincada, mas a verdade é que os cronistas à época falam precisamente nessa traição. Um homem, um português, que se vendeu, e ainda Castela. Por cima, a Castela. Uhum. E é isso que faz com que Fernando Magalhães acabe por ser quase que banido da história durante muito tempo. E, portanto, aí há essa falta de sensibilidade por parte do Fernando Magalhães. Acaba por, quem tudo quer, tudo perde. Exatamente. Para os espanhóis, quem conta é Sebastião del Cano. Que é a figura que depois acaba por terminar a viagem, não é? Porque começou a viagem de princípio a fim, e eles, de uma forma nacionalista, aproveitam o Sebastião del Cano. Não é politicamente correto falar de um português, não é? Sim. E depois ele merece, como dissemos, quase uma nota de rodapé por parte do Camões, que o também se encarrega de fazer jus e de o chamar de traidor. Mas a verdade é que nessa viagem, os conhecimentos científicos... está lá nessa época. É um ator que anda por ali, não é? Assista... Portanto, assista muitas destas digressões desta gente, das chantagens, tudo isto. Camões morre em 1580, portanto, era um jovem, percebeu do que estava. Então, e, portanto, ele também é fiel ao dizer aquilo, não se esquece. Ele exatamente fazer de conta aquilo que não lhe interessava, que corria poema, e que se passava no fundo também na corte e nos meandros ligados à questão da empresa marítima. E a verdade é que nessa viagem os conhecimentos marítimos, os conhecimentos de toda a viagem são Fernando Magalhães e de um conjunto de dois, três também portugueses que o acompanham e que partem para a viagem Do lado espanhol há apenas o investimento económico, o investimento e financeiro e a tripulação, que depois vão acabar por colher essa, os frutos dessa, dessa viagem, que Fernão de Magalhães não termina pela sua, pela sua ambição um pouco em, em excesso. A ganância desmedida. A ganância. Portanto, aquela coisa, mais olhos do que barriga. Iríamos estar aqui neste primeiro tópico. Eu, deste primeiro tópico, ainda gostaria só de falar de uma figura que também, para nós portugueses, apesar de o Ricardo colocar mais à frente, que é exatamente nos ambiciosos e riquietos, mas a criatura era capaz também de passar por aqui, que não, não ficaria nada mal, que é o Infantão Henrique. Exatamente. O Infantão Henrique é uma figura, sempre foi uma figura merecedora por parte do antigo regime, da ditadura, uma espécie de mitificação à volta do papel, sim, a famosa Escola de Sagres. Mas o que percebe também aqui, começa-se a fazer também, os historiadores começam a trabalhar, já se calhar trabalharam sempre, só não via quem não queria, é que a figura provavelmente era mais tenebrosa, mais manipuladora, talvez, diria eu, do que propriamente tão desinteressada quanto isso. Pretendeu sempre, manipulou quando é a questão do infante Dom Fernando, na conquista de Tânger, quando toda a gente lhe estava a dizer é um perigo, é um risco. Depois manipula muito bem com um dos seus irmãos, com Dom Afonso V, o seu sobrinho, que leva à tragédia de Alfarrobeira e depois deixa-se enredar naquelas teias do Duque de Bragança, tudo aquilo. Portanto, este homem era exatamente assim, frio, implacável, distante, ganancioso, portanto, vamos lá, ao ponto de obrigar, porque ele tinha poder, era um homem com poder, tinha um ascendente enorme, que estas coisas fossem mesmo assim. Aquilo que dá a entender e a perceber pelas ações do próprio Infante é que, de facto, ele tinha esse cariz de ambição e de objetivo de conseguir mais, bem vincado. Aquilo que acabou de referir, a questão do que se passou com o Infante Dom Fernando, a manipulação, o caráter manipulador do Infante Dom Henrique é, por demais, do meu ponto de vista, e aquilo que parece ser evidente das fontes, parece evidenciar isso mesmo. A manipulação do Infante Dom Fernando, levá-lo a convencê-lo que a única alternativa para o seu problema era uma ida para a África, quando o principal interessado era o próprio Infante Dom Henrique, porque ele é que tinha a exploração daqueles territórios, o papel omisso que ele desempenha em todo o processo da Alfarrobeira, recusando intervir, porque também não lhe interessava muito, não interferia nas suas questões. E depois toda essa construção que foi feita, sobretudo, principalmente, no período do Estado Novo, porque não me interessava trazer figuras como Dom Manuel ou como Dom João II como principais figuras de proa dos descobrimentos, porque ligadas à monarquia, e portanto a monarquia ainda tinha terminado há muito pouco tempo, então cria-se uma figura como o Infante Dom Henrique, em que se fala numa escola de Sagres, quando na verdade o principal objetivo do Infante Dom Henrique era seguir no fundo uma política que vinha atrás, contratar navegadores, muitos deles estrangeiros e portugueses, que estivessem interessados em explorar a costa africana, em que os lucros revertiam para o Infante Henrique, sobretudo a nível de escravos. Portanto, os escravos vinham em Lagos, eram vendidos, e quem tinha os lucros principais era o Infante Dom Henrique. Portanto, esse seria o seu grande objetivo, e também depois aquilo que se passa a nível de não querer entregar Ceuta, por exemplo, quando o Infante Dom Fernando é feito cativo, esse bate-pé, passando um pouco a expressão, revela todo esse caráter. Falarmos como no Infante Henrique, como grande navegador, também não teve muita experiência a nível de navegação, quanto se sabe. Tirando as viagens que fez ao Norte de África, não esteve muito envolvido nessa questão. A ideia de um ser quase que celestial, celibatário, segundo aquilo que é as últimas investigações, também não parece corresponder à verdade. A própria crónica de Zurara pode ser entendida sobretudo como um elogio. Um elogio porque foi acompanhada de muito perto pelo próprio Infante. Não é? Uma encomenda quase. Enquanto que a única crónica quase que, se é que podemos falar, é imparcial, ou pelo menos fiável, mais fiável, desapareceu. E Zurara fala nela, mas não a pode, não a pode utilizar citar de forma explícita, explícita. Vai deixando algumas passagens que permitem desvendar um pouco essa personalidade do meu ponto de vista, um pouco sombria do Infante, Dom Henrique. E, sobretudo, lá está, ambicioso e uma figura que se calhar também poderia ter sido arrumada enquanto cruel e perverso. Sobretudo por deixar morrer um irmão e não intervir na defesa do outro e no fundo, deixar as coisas andarem, podendo ter algum papel, mas não se importando com esse facto, porque não influenciavam diretamente os seus interesses. Deixa lá ver o ar tesoura, se os quer ver cair no chão. Vai de marmas e cavalos que eu vou a ser capitão. Não quero que vás à guerra, não quero minha filha, não. Por esses teus lindos olhos, filha, vos conhecer vão. Teus lindos peitos, filha, os conhecer vão. Um colete me farão, que me aperta o coração. Vai de marmas e cavalos, que eu vou a ser capitão. Não quero que vás à guerra, não quero minha filha, não. Pelas tuas lindas mãos, filha, os conhecer vão. Costureiras há na terra, umas luvas me farão. Vai de marmas e cavalos, que eu vou a ser capitão. Não quero que vás à guerra, não quero minha filha, não. Por esses teus lindos pés, filha, vos conhecer vão. Sapateiros há na terra, umas botas me farão. Vai de marmas e cavalos, que eu vou a ser capitão. Eu vou a ser capitão. Oh, minha mãe, minha mãe, minha mãe do coração. Os olhos de Dom Marquês são de mulher de homem não, de mulher de homem não. 7 anos e mais um dia na guerra de Dom João, nunca ninguém me conheceu senão o Senhor. mal de mulher, de homem não. De mulher, de homem não. De mulher. Uma das figuras que aqui está, nesta primeira parte, é o rei Dom João II. Um homem Sim. que foi sempre alvo de vários estudos, a historiografia recente com as biografias, tudo isso permite ter assim um olhar já mais objetivo sobre a figura, um homem que morreu cedo demais, Sim. primeira coisa, logo, a tragédia pessoal de lhe ter morrido também um filho, que era o seu Sim. herdeiro natural, é um homem que é alvo depois do ódio até da própria mulher, portanto, das Sim. vinganças, tudo aquilo que anda à volta dele, mas depois aquilo que nós percebemos é que era um homem que se provavelmente teria um projeto. Com todos os defeitos, com todas as limitações, ele tinha uma concepção de poder, ao contrário daquilo que foi o seu pai e aquela geração que, ao fim e ao resto, também esteve ali ligada à ínclita geração, a questão da alfarrabeira que falámos. Pode perceber-se, porque depois ele é modelo, Maquiavel percebe um pouco, sabes que os reis Sim. católicos diziam, o homem, nem dirigiam uma palavra, percebiam que realmente a figura tinha qualquer coisa de que ultrapassava aquilo que era o habitual do exercício do poder régio, neste caso. Uhum. A figura de Dom João pode dizer-se que, aglutinando isto tudo nela, com as limitações toda da época, percebe-se com a questão dos judeus peninsulares, ele teve as limitações como também eram típicas, falta saber se era para agradar aos reis de Castela, Isabel e a Fernando de Aragão, ou se era mesmo a própria concepção que ele tinha do tratamento dos cristãos novos, ou dos judeus peninsulares, mas isso também não releva muito, ou releva, mas pronto. Percebe-se que este homem, a primeira coisa, quando toma o poder, por um lado, é vingar injustiças do passado e depois dizer à nobreza que quem manda, de facto, sou eu. E faz tudo aquilo que a gente sabe, assassina por mãos próprias o Duque de Viseu, manda assassinar o Duque de Bragança, figuras que tinham tão o poder, pelo menos, igual ao rei. Esta figura, como é que fica aqui, no meio disto tudo, porque é sempre alvo de grandes discussões, não é? Controvérsias, mas pronto. Exatamente. Eu confesso, se calhar caindo um pouco no... parecendo antagónico, tive grandes dificuldades em integrar Dom João II nesta obra. Porque é uma figura por quem tenho algum apreço, sobretudo pela... lá está, pelo aquilo que falava há pouco, pelo projeto, ou melhor... pelo facto de ser um rei que tinha a noção daquilo que pretendia fazer para Portugal e que nas suas ações acabou por demonstrar que se calhar, muito provavelmente era a forma de gerir corretamente o país tal como ele se encontrava. A verdade é que à morte de Dom Afonso V o país se encontrava na mão das principais famílias nobres e o rei pouca influência conseguiria ter. Era o primeiro entre muitos em direção ao Castela depois também a França envolveu-se em cruzadas que aquilo não, e não conduziu a lado nenhum, só endividou o país e colocava até em perigo a própria independência. Do país, portanto aquilo tudo. E com Dom João II há logo desde o primeiro dia do reinado essa ideia que é preciso controlar a nobreza, é preciso controlar as casas senhoriais, independentemente dos recursos que se tenham que utilizar para isso mesmo. E por isso é que quando se fala em Maquiavel e na influência que terá, ou na inspiração que Dom João II terá dado para a realização dessa obra, é que de facto Dom João II não olhou a meios para conseguir atingir os seus fins. E é isso que de certo modo, mesmo para a época, assassinar um primo às próprias mãos causa sempre uma certa repugna. E depois também o próprio projeto a nível dos descobrimentos é verdadeiramente notável, com a questão, a perceção da questão do Tratado de Tordesilhas, todo o conjunto de manobras diplomáticas a nível de diplomacia é muito interessante, e também todas as investigações que são feitas, a exploração, o preparar o caminho e preparar no fundo também a própria União, a tão desejada União Ibérica, que infelizmente acaba por, infelizmente, usando já um pouco a opinião pessoal, porque passados um século acabou por acontecer, mas desta feita ao contrário. E se calhar, um dos objetivos dele era, de facto, e se calhar provocar a ser o centro da Península Ibérica e no fundo do mundo, tal e qual como se conhecia, e infelizmente acaba por falecer o príncipe Dom Afonso. Em que circunstâncias, que ainda hoje são muito, muito, muito dúbias, a oposição da rainha à legitimação do filho bastardo de Dom João II, que poderia assumir o trono, e não, nessa impossibilidade, acaba por assumir o Dom Manuel, que acaba por arrepiar um pouco caminho em relação de carregar tanto no acelerador como pelo menos na direção que se pretendia, e que acaba depois por dar origem, dentro da mesma dinastia, a uma outra linha, desta vez ligada mais à casa de Beja. Este livro é sempre um fascínio, e os temas, isto é, deixando aqui de lado que é um excelente, o segundo tema, Luísa de Jesus, Diogo Alves, que, pronto, pancada toda a gente, Francisco de Matos Lobo, João Brandão, o Buíça e o Zé Júlio Costa está muito presente, mas estas coisas, por exemplo, Luísa de Jesus, à época provocou assim uma criatura, uma mulher casada, Penacova, Coimbra, no Portugal profundo e rural, uma criatura que age de uma forma deliberada por 300 ou 600 reis, mata 33 criancinhas que estavam na roda, não é? Das misericórdias. Portanto, nós arrepiámos hoje, no século XXI, da pós-modernidade, não sei quantos, a maldade é intrínseca ao género humano, pode dizer-se. Ao ler-se isto no ano que foi, do século XVIII, penso eu. Sim, portanto, 1772. Dos seus trabalhos de investigação, portanto, são coisas que aconteciam com frequência. Neste caso, portanto, sobretudo na ligação aos casos de crianças, e era algo frequente. Portanto, a criança, para a sociedade moderna, tinha um papel e um entendimento diferente que tem na atualidade. A vida da criança não tinha tanto valor quanto tem hoje, até porque a mortalidade infantil à época era em números até muito, muito elevada, e portanto era normal as crianças morrerem. Neste caso, aquilo que choca foi o repetir a frieza com que se repetiu tantas vezes a mesma ação. Portanto, 33 vezes, apesar dela só reconhecer 28, mas mesmo assim são casos bastante, bastante elevados. E no caso dos expostos, portanto, das crianças que eram abandonadas pelos progenitores, é óbvio que a mortalidade seria muito, muito elevada. Certamente que muitas crianças morreram às mãos das amas de leite, ou seja, das mulheres que eram contratadas para amamentar estes recém-nascidos durante os dois primeiros anos de vida, mas não deixa de ser revelador da maldade e do gênio desta mulher esta repetição. Não deixa de ser uma atenuante as próprias condições de vida, que certamente seriam bastante difíceis. Portanto, uma mulher do povo que provavelmente para complementar o seu salário recorria à misericórdia para, e à amamentação de um exposto para complementar o seu dia-a-dia. Mas os métodos a que recorreu foram bastante cruéis, uma vez que as próprias denúncias falam em estrangulamentos, em desferimento de golpes fatais nas crianças. Portanto, não deixa de ser chocante. Janela, casada com 13 dias. Quando passa um cavaleiro, tristes novas lhe trazia. Tristes novas trago eu, tristes novas de chorar. Que sem marido é morto em terras de Portugal. Eu do cavalo embaixo, em cima do areal. Escapar. Ela que ouviu aquilo tratou de encaminhar, com as suas joias atrás, não poderem alcançar. Chegou ao pé do marido, um abraço lhe a dar. De onde vindes, mulher, não me acabes de matar, que ainda és menina nova, ainda podereis casar. E não me caso, não quero, sem ganhar o meu perdido. E não sei se alcançarei outro tão belo marido. Chama-me aquele doutor que lá vai naquela rua, que eu quero lhe perguntar se mal dia amor tem cura. Mal dia amor não tem cura, que é um mal desamarrado. Quem morre de mal de amor não se enterra em sagrado. Enterra-se em campos verdes onde se apastora o gado. Com meio braço de fora e com seu letreiro armado. Para quem passar dizer morreu um triste desgraçado. Para quem passar dizer morreu um triste desgraçado. A última figura é a figura do padre Simão Rodrigues, um jesuíta que está na primeira linha da constituição da Ordem de Jesus, da Companhia de Jesus, com Inácio de Loyola, vem para Portugal, está em Itália, quando conhece em Pádua Damião de Góis. E nas discussões teológicas, políticas, provavelmente mais teológicas, e as questões do poder temporal e religioso, sabe que Damião de Góis é um homem que olha com alguma, pelo menos com uma curiosidade intelectual e um espírito aberto suficiente para Lutero, Malambranche, toda uma série, e depois Erasmo, de Roterdão, o seu amigo pessoal, e a partir daí este homem, o padre Simão Rodrigues, vai alimentar mesmo este ódio em relação a Damião de Góis e faz tudo quando vem para Portugal, junto do inquisidor Mor, o infante Dom Henrique, que depois acabará por ser, após a morte de Dom Sebastião, antes de perder a independência para Castela. Portanto, este homem era mesmo ambicioso ou era de maus fígados, porque a ambição dele resumia-se, provavelmente, que, claro, temos que enquadrar no combate das questões teológicas, dos cismas, no Ocidente, as questões do Lutero, a questão à volta da fabilidade do Papa, as questões das bulas, de Wittenberg, tudo isso. Mas era mais uma pessoa que tinha mau fígado, ou era uma questão ideológica, porque ele vai alimentar um ódio a Damião de Góis, que até a morte em Alenquer ficou sempre, sem se perceber grande... muito bem como é que aquilo foi. E levam ao alto fé, ou pelo menos a obrigá-lo a ser inquirido de uma forma violenta, e anos e anos e anos, até que o infante Dom Henrique acorda e chama mesmo o homem. Sim, o homem, neste caso, Damião de Góis. Damião de Góis, exatamente. Eu coloquei, de facto, na condição de ambicioso, porque, apesar de ele ser também uma figura de maus fígados, como estava a referir, mas a verdade é que, para além dessa irritabilidade que ele tinha quando o trocava... Ou enquadra-se melhor, Ricardo, desculpe interromper, na afirmação da Companhia de Jesus. Também tinha muito a ver com este também, espírito. Também passou por aí. Mas a questão da ambição resulta de algumas querelas que o padre Simão Rodrigues teve com Damião de Góis na disputa de alguns cargos que poderiam ser, que trariam protagonismo. Falamos aqui, por exemplo, da questão de ser preceptor do infante real. E uma das denúncias, ou o relembrar de algumas das denúncias, surge exatamente numa altura em que se discute quem é que é... que irá ser o preceptor. E Damião de Góis estava extremamente bem posicionado. E na altura em que surge a denúncia, acaba por haver uma alteração. Um retrocesso. E acaba por esquecer. E a figura de Simão Rodrigues acaba por ser muito curiosa, porque Damião de Góis é uma figura extraordinária. Uhum. Portanto, muito à frente... se é que podemos utilizar esta expressão para a sua época, uma figura que acompanhou todo o fervilhar do século XVI, a questão da reforma, o movimento de Lutero, toda aquela onda de choque que ele provocou, as discussões de Erasmo, e Simão Rodrigues, muito à maneira... Se é que podemos dizer, muito à maneira portuguesa, àquela maneira tacanha, muito, muito limitada, ouvindo a opinião de Lutero, um homem de Europa, portanto, da Europa, sobre... que tinha acesso a todo tipo de informação, que convivia na sua casa com os nomes principais da cultura, isto para um português causava alguma... Ainda alguma comichão, alguma... borboleta e incómodo. Exatamente. Urticária habitual, a chamada dor de corno. Exatamente, exatamente. E por que não, logo, se uma vez que eram ideias heréticas, eram ideias que não eram bem aceites, e tendo-se formado há pouco tempo a Companhia de Jesus, e de quem Simão Rodrigues acompanhou de muito perto, surge essa denúncia. A sorte de Damião de Góis, nos primeiros anos, é que ele era muito amigo e convivia intimamente com os homens do poder em Portugal, com o próprio Dom João III, com o infante Dom Henrique. O azar é que Damião de Góis não se vendia por pouco. Não se vendia de todo. Nem por pouco. E quando chamado, enquanto cronista oficial, a escrever as crónicas de Dom Manuel... Foi isento, ou tentou ser o mais isento possível, e escreveu aquela que era, escreveu da sua maneira característica, sem grandes elogios, e uma figura muito dada à bajulação, ao adjetivo como o infante Dom Henrique, houve um certo mal-estar, e Simão Rodrigues, mais uma vez, aproveitou esse conjunto de circunstâncias e também aliando outra personalidade, como o cunhado do próprio Damião de Góis, que também, a quem causava também alguma confusão, todo o protagonismo de Damião de Góis. É finalmente nessa circunstância que Damião de Góis vai ser chamado pela Inquisição, já no final da sua vida, passando por um penoso processo que o levam aos cárceres da Inquisição e depois a ser condenado e depois a morrer em circunstâncias muito dúbias. Terá sido assassinado, não terá sido. Portanto, tudo isso ainda continua hoje muito em dúvida. Chegamos assim ao final de mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 374, Hoje tivemos como convidado o investigador e historiador Ricardo Raimundo. Despedimos-nos com a promessa de novo regresso já na próxima semana, mas também com um convite para estarem presentes na próxima conversa do ciclo Livros com Rumo, na próxima terça-feira, dia 14, no Salão Nobre da Reitoria da Universidade do Minho, no Largo do Paço, em Braga. O próximo convidado será Manuel Jorge Marmelo. Tenham uma boa noite.